Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, e até que enfim estamos de novo para uma nova temporada do Fórum Lisboa. Bem-vindos, estamos de volta depois de uma pausa mais prolongada, logo a seguir às autárquicas. Este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade e já temos alguns anos, creio que temos quase 7. Temos um podcast também em arquivo.org. Somos ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa, haverá com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde também estamos e temos uma frequência. No caso de hoje, temos a primeira emissão com um painel totalmente renovado. Pela minha parte, desde já, fica explícito um agradecimento aos 4 novos residentes do Fórum Lisboa. São eles Jorge Nuno Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP, Ricardo Marques, do PS e Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Vamos neste Fórum Lisboa falar mais das grandes opções do plano e do orçamento aprovado na Câmara, coisa que dará com certeza pano para mangas. O mesmo é dizer que cada um vai destacar o que achar mais conveniente e estes temas seguramente irão voltar aqui ao Fórum Lisboa. É claro que também é tempo de apresentações, normalmente temos sempre um minuto a cada um para falar de um tema que lhe pareça pertinente. Hoje, mais do que um minuto, podem usar mais tempo. Nesta primeira parte, vamos saber quem é quem. Quero que se apresentem ao auditório da Rádio Amália. Angelique da Teresa, Iniciativa Liberal, vou mesmo começar por si. Então, Angelique da Teresa, filha de pais portugueses que emigraram em França e, portanto, daí o meu nome exótico, porque nasci lá e depois vim com a minha mãe. Ingressei na política porque sempre tivemos uma casa muito politizada. A minha mãe é de famílias e de origens muito humildes, mas sempre me disse duas coisas, porque senão ficaria de castigo, que era trabalhar sempre e nunca depender de ninguém e nunca deixar de votar. E ela, quando esteve em França, foi muito influenciada na altura pela Simone Veil e por aquela explosão de feminismo na altura, e sempre disse que era muito importante que as mulheres fossem para a política, porque era um mundo de homens. E eu, por culpa dela, cá estou eu, portanto sou uma das fundadoras da Iniciativa Liberal. Não me revia propriamente em nenhum projeto político, apesar de naturalmente me sentir mais próxima do PSD na altura, mas mesmo assim não me revia. E, portanto, é deputada na Assembleia Municipal de Lisboa, são aliás todos. Sou deputada na Assembleia Municipal de Lisboa, sou também deputada na Assembleia da República e, portanto, tenho aqui esta dupla função e é um gosto estar aqui convosco hoje. Ricardo Marques. O Ricardo vai também apresentar-se, é o único, na verdade, que eu já conhecia. O Ricardo é presidente da Junta de Benfica, não é? Verdade. Também é da Assembleia Municipal de Lisboa. Vamos às apresentações do PS. Muito boa noite a todos e a todos os nossos ouvintes. De facto, temos aqui esta responsabilidade de trazer a voz de muitos lisboetas que vão trazendo assuntos não só de índole partidária, mas muitas vezes até de petições, de índoles populares e de índole daquilo que nos interessa, que é aquilo que faz mexer Lisboa. A minha história também é uma história muito semelhante à da Angelique, tirando o meu nome que não é exótico, como qualquer bom português tem dois nomes próprios, não é? Ricardo João, não é? Que era para as mães poderem chamar e puxar as orelhas, portanto esse será o maior exotismo no meu nome, mas venho também, e é sempre bom ver quando temos estas ligações familiares que nos impulsionam para aquilo que é uma vida cívica e de participação. O meu pai foi durante muitos anos presidente do Sindicato de Seguros, mais de 40 anos, fiz muito parte da minha vida ligada ao setor segurador e ao setor das finanças, depois enverdei para aquilo que é a minha paixão, que é o tecido associativo. Criei várias associações, entre elas uma associação que é das maiores a fazer campos de férias, fui diretor de formação e professor, que é a minha área de trabalho, a minha profissão, não é ser política, é professor, na área de História e Geografia, de Mundo Atual e Cidadania, que desempenhei com muito gosto, normalmente em escolas daquelas que eram consideradas com os miúdos de segunda e terceira oportunidade, que é o que me movimentava ainda hoje. Muitas das causas que me fazem mexer são essas. E entrei oficialmente na política pela mão de uma grande senhora que também esteve neste painel, Inês Drummond, que na prática eu enganei a primeira e ela enganou-me depois. Nós conhecemos em 2009. Em 2009, como qualquer miúdo, não é jovem, cheio Inês de Inês Drummond foi a primeira residente do PS aqui no Fórum Lisboa, no início. Então imagino, para ver a elevação desta senhora, recebe um miúdo, nascido e criado em Benfica, que com ela prepara uns programas para jovens e um dia chega ao pé dela e desanda a senhora presidente, porque a freguesia estava parada, o projeto não tinha dinamismo e e ela com aquela sabedoria que só a Inês é que tinha, em vez de mandar dar uma volta ao Mulher Grande, que era o que tinha de ter feito. E se então produza lá um documento com as ideias todas, já que acha que é assim tão iluminado. Já que acha que isto é tudo tão mal. E assim fiz, e passado umas semanas ela convidou-me a fazer parte do projeto a partir do próximo ano, e foi assim que comigo a tratá-la por você durante 2 ou 3 anos, até que ela, para lá com isso, que estás-me a fazer passar velha. E entrei na vida política, porque até lá tinha sido sempre vida associativa, embora militante do Partido Socialista desde o início deste século, a verdade é que sempre fui mais ligado às causas associativas e só entrei, portanto, em 2009 no partido, assim, mais intensamente pela mão da nossa querida amiga Inês Drummond. E, portanto, aqui estou para dar o melhor que possa, e que normalmente é sempre alguma irreverência e um tom assim mais brincalhão. Muito obrigada. Jorge Nuno de Sá, do PSD, vamos às apresentações. É também deputado municipal, não é? Certo. Eu estive a fazer contas por causa do programa e estou a cumprir o meu 5º mandato numa Assembleia de Freguesia e o 3º numa Assembleia Municipal. Portanto, sinto-me já com um longo cadastro político, não é? Fui eleito a primeira vez para uma Assembleia de Freguesia com 19 anos. Portanto, eu comecei cedo nas associações de estudantes, na participação, como o Ricardo diz, é um bicho que fica. E depois, como o professor Marcelo dizia aqui há uns anos numa aula, quem começa a fazer política, deste tipo de política associativa, envolve-se na política partidária e faz toda a vida. Seja nas associações, nos condomínios, onde seja, e vivemos um bocado, o serviço público entra-nos no sangue. E, portanto, comecei assim cedo. Tenho um longo cadastro, como eu disse, político, mas já fui deputado da Assembleia da República. Foi isso que me fez vir para Lisboa, porque eu sou minhoto, nascido e criado em Vieira do Castelo. Vim, supostamente, para fazer uma substituição de 6 meses... na Assembleia da República em 2001, e estou cá há 25 anos. Portanto, fui ficando. Liguei-me mais à cidade de Lisboa quando em 2005, o professor Carmona Rodrigues me convidou para ser adjunto na Câmara Municipal de Lisboa, e pela primeira vez me liguei às políticas autárquicas e locais de Lisboa, porque era um estrangeiro na altura ainda, e fui-me embrenhando, e hoje em dia digo que tenho 2 cidades, que é Viana e Lisboa, são ambas a que nasci, a que vivo, as 2 que amo profundamente e onde me vou movimentando. Estou ainda a recuperar, porque a minha voz não estará nas melhores condições, nem a minha participação, estou a recuperar aqui de um pequeno deslize de saúde que tive durante o mês de janeiro, mas espero que... Portanto, os meus colegas hoje estão em vantagem, porque tiveram na discussão do orçamento e das golpes, ou não, estava de baixa. Mas tu estás com uma voz muito sexy. Não estou, isto passa, que é só a rouquidão da pneumonia. Mas, portanto, é esta a ideia de serviço que tenho. Eu sou independente, eleito PS, já fui militante do PS há muitos anos. Tivemos um pequeno arrufo quando o Dr. Rui Rio resolveu colocá-lo rigorosamente ao centro, não era uma coisa que me agradasse muito, fui dar uma volta, mas nunca me afastei. Estive desde sempre na coligação do engenheiro Carlos Moedas, estou no 2º mandato na Assembleia Municipal com ele, e cá estarei, espero que à altura do convite que me foi feito. Eu conversar gosto, às vezes nem sempre estamos de acordo, mas acho que podemos, nesta dinâmica, eu gosto muito de discutir com o Ricardo, ele sabe disso, concordo muitas mais vezes com a Angélica, e com a Sofia, é a mais recente deputada municipal, ainda não temos grande relacionamento, grande dinâmica de discussão, mas eu acho uma coisa fundamental, eu sou essencialmente um democrata, sempre fui, e acho que desta discussão e das perspectivas diferentes se pode construir, pode-se sempre construir. Vivemos tempos na política, às vezes nos perturba um bocadinho, que o destruir é mais importante, mas o diálogo construtivo é sempre muito importante, e só assim é que as sociedades evoluem, e acho que podemos fazê-lo aqui um bocadinho também, claro. Vamos agora à Sofia Lisboa, do PCP. Já avisei que lhe vou chamar Sofia Portugal muitas vezes, não sei porquê. Escrevi, inclusivamente, o seu nome várias vezes, corrigi de Sofia Portugal para Sofia Lisboa. Não faz mal, perdão. Está relacionado. Sofia, vamos às suas apresentações. Também é deputada municipal. Uhum, sim, a primeira vez eleita. Estou ligada a esta participação desde pequena, inscrevi-me na Juventude Comunista Portuguesa com 13 anos, e portanto desde então a forma de estar é olhar à nossa volta, perceber que o país e o mundo podem ser outra coisa e que nos cabe a nós, e portanto que não devemos delegar essa necessidade, e que são as pessoas que fazem o mundo mexer e portanto que trabalham, que têm essa grande responsabilidade, e a quem é devido, enfim, que o mundo de certa forma funcione desenhado para responder às suas necessidades, porque são essas pessoas que fazem o mundo funcionar. E portanto isto, mesmo desde pequena, quando se confrontava uma pessoa, eu e os colegas, com questões como a falta de condições nas escolas, passarmos frio, percebermos que há uma barreira socioeconómica à nossa, às nossas oportunidades, apesar de estarmos numa democracia que nessa altura já tinha muitos anos, não é? Mas que percebíamos que não era para todos. Eu vivi e estudei em Alvalade, e em Alvalade juntava-se muita gente de muitas, muitas zonas da cidade e fora da cidade de Lisboa, e conseguia-se perceber na própria escola essas desigualdades, e portanto isso era muito evidente. E a forma de começar a participar com os colegas e perceber que, quando as associações de estudantes intervinham e discutiam, imaginavam uma escola diferente, e era também era possível construir isso. E portanto acho que desde cedo comecei a pensar o mundo dessa maneira. E, enfim, também estive envolvida na Associação de Estudantes depois na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. O meu percurso é de História, e neste momento estou a terminar o meu doutoramento em História. Sou bolseira de investigação e, portanto, sou presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, que acabou de celebrar 23 anos e que é uma associação que existe para combater a precariedade na ciência. Também neste momento é uma das minhas maiores preocupações, para além da cidade de Lisboa, é pensar que a ciência em Portugal é um setor fundamental para o nosso desenvolvimento, e que nós não podemos ter uma ciência que é feita de financiamentos competitivos e que não é pensada como uma alavanca para o país, e que ela deve ser sustentada nos trabalhadores que fazem ciência, e infelizmente mais de 90% desses trabalhadores são precários, têm vínculos precários, começar pelos bolseiros de investigação, que nem sequer são considerados trabalhadores. Uhum. Portanto, isto é basicamente a forma de estar no quotidiano, é esta coisa de olhar à volta e perceber que o mundo pode ser outra coisa se nós olharmos na perspectiva de quem produz a riqueza, quem faz o mundo funcionar. Jorge Nuno Sá, vamos mesmo ter uma segunda ronda ainda antes do intervalo. É que, portanto, é só um disclaimer de 10 segundos. Diga. É que eu fui o único que não disse a profissão e parece que não trabalho. Ah, então vamos a isso. O meu primeiro curso é Ciências Farmacêuticas, o segundo é Direito, sou pós-graduado em Proteção de Dados e é nessa área que trabalho, porque agora de repente senti-me... Muito bem, já vamos a uma segunda ronda. Angélique, o que é que espera desta participação e daquilo que se pode no Fórum Lisboa, do Fórum Lisboa, que já tem quase 7 anos, e da forma como um programa de rádio pode expor as coisas, as políticas, as decisões para a cidade, não é? Eu às vezes digo na introdução do programa que gostamos de saber para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, não é? Isso é importante no sentido de ser uma local em Lisboa, não é? Neste caso... O que é que espera disto? Espera alguma coisa? Espero que, apesar das nossas diferenças políticas, possamos, de facto, falar das nossas visões para a cidade que eu acho que todos amamos. Foi a cidade que, enfim, que eu também escolhi e que me adotou. Mostrar que é possível, porque às vezes quando há combate político, e hoje em dia o combate político provavelmente está um bocadinho mais agressivo, mostrar que, apesar das diferenças, é possível trabalhar em conjunto em prol de algo. Às vezes com visões diferentes, e isso temos que aceitar. Também aproveitar esta oportunidade para descortinar alguns bichos-papões que às vezes tentam colar à iniciativa liberal. E isto no poder autárquico até é muito mais fácil de explicar que não é bem assim como às vezes as pessoas pintam, e eu acho que aqui também, os meus colegas também, cada um para o seu lado, terão também a oportunidade de fazer e defender aquilo que pensam, que acreditam. Em que pensam, sim. E sobretudo, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes falha, eu gostaria mesmo de ver Lisboa, muitas vezes, Lisboa é a capital de Portugal e portanto é uma cidade onde está tudo centralizado, é muito centralista, mas eu acho que é onde o poder local, precisamente por haver um poder político muito centralizado em Lisboa, é onde o poder local menos se faz sentir, muitas vezes, e onde muitas vezes é muito maltratado. E portanto eu espero que Lisboa e o poder local, e podermos falar aqui das políticas públicas na cidade de Lisboa, possa fazer aqui uma diferença e mostrar um vínculo de que Lisboa tem que ser um bom exemplo, não pode ser um mau exemplo. Tem a responsabilidade de ser um bom exemplo, até porque é a capital de Portugal. E, portanto, se servir para isto, eu já me dou por muito satisfeita. Gostava muito, Ricardo, ou quem quiser, pode ser o Ricardo, explicar a importância da Assembleia Municipal de Lisboa, como é que funciona este Parlamento da Cidade, no fundo é um Parlamento da Cidade, não é? Como é que funciona e para que é que serve? A Assembleia Municipal de Lisboa é, de facto, um case study a nível nacional. Já pela sua representatividade política, que acaba por ter uma representatividade superior, inclusive, à Assembleia da República, do ponto de vista partidário. Depois, porque, olhando àquilo que é a estrutura das Assembleias Municipais um bocado por todo o país, mais nenhuma tem, 8 comissões permanentes, este agora são 8 comissões, não é? Nem reúne semanalmente. Nem reúne 2-3 comissões por semana, nem tem o número de petições e de participação cívica, que é algo que as pessoas não sabem, anormalmente alto, e felizmente anormalmente alto, que tem a Assembleia Municipal de Lisboa, com uma intervenção dos cidadãos tremenda, não faço a mínima ideia dos números do mandato passado, mas foram largamente centenas de petições. Portanto, há coisas que nos acontecem na cidade de Lisboa que são fruto do trabalho da Assembleia Municipal. Muito, e a Assembleia Municipal tem vindo a assumir, principalmente nos últimos anos, na última década, depois da reforma administrativa da cidade de Lisboa, e de alguma abertura que houve da própria Assembleia Municipal, a ser esta casa que dá a voz que os cidadãos às vezes não têm na relação com o município, ou mesmo até na relação com as freguesias, em alguns casos. E esse papel tem-se vindo a vincar, ou seja, nós temos debates acalorados na Assembleia Municipal sobre todos os temas, inclusive temas que não têm nada a ver com a cidade, são temas do país, são temas do mundo, e temos sessões acaloradas sobre todos estes temas, transcendendo muito aquilo que é a sua competência da própria Assembleia Municipal. A Assembleia reúne às terças-feiras, não é? Aliás, na altura... Por princípio, na semana passada foi uma quinta, mas por princípio é às terças-feiras à tarde, às vezes é terça e quinta, quando começa a apertar o ciclo exatamente com este número de petições, às vezes é preciso apertar o número de sessões para se conseguir dar andamento de tudo, mas acima de tudo eu acho que o que tem caracterizado, e eu já estou na Assembleia vai fazer, portanto, 6 anos agora, fiz 6 anos ontem de como Presidente de Junta, portanto faz 6 anos que estou na Assembleia Municipal de Lisboa, e aquilo que eu tenho visto é cada vez mais uma Assembleia mais participativa, mais plural. Isto também se sente naquilo que é a composição da Assembleia, mas mais participativa, cada vez temos mais petições, cada vez temos mais cidadãos que sabem que esta é uma porta de entrada para se fazerem ouvir. Porque, de facto, a Assembleia emite recomendações, não emite diretivas executivas, isso cabe ao Poder Executivo da Câmara Municipal, mas as recomendações das pessoas sentirem que a sua voz tem repercussão, que convoca os outros políticos a terem que ser ouvidos, uhum, as outras forças vivas da cidade, sinto que é algo que é o trabalho mais meritório que a Assembleia Municipal de Lisboa faz, é de ser esta porta de entrada, de ser esta casa da democracia e da pluralidade. Jorge Nunes, a Assembleia Municipal também a verba, digamos assim, atesta decisões da Câmara que se não tiverem o aval da Assembleia Municipal não, sim, podem avançar. Sim. Como, por exemplo, os orçamentos, não é? Muitas, não só regulamentos, tudo que tem eficácia externa tem que passar para a Assembleia. Sendo que, como o Ricardo agora dizia, é importante. Nós temos um problema de organização do país em que muitas vezes toma tudo por igual. E Lisboa é um caso claramente diferente. E uma das coisas que nos leva a ter tanto trabalho de reuniões, por exemplo, a lei é feita igual, quer seja para Lisboa, quer seja para Alfândega da Fé, ou para Viana do Castelo. Eu fiz parte da Assembleia Municipal de Viana do Castelo e é uma realidade, só para termos noção, nós reuníamos 5 sessões anuais. Não há mês que Lisboa não reúna 5 vezes, o plenário. Tirando as porquê? Por exemplo, os tetos orçamentais de decisões que têm que ir à Assembleia Municipal são iguais em todo o país, o que leva em que em Lisboa quase tudo tem que ir à Assembleia Municipal. Portanto, há uma série de... São iguais, mas proporcionalmente, não é? Não. São iguais mesmo. São iguais mesmo. Absoluto. Portanto, às vezes parece, e isto é uma ideia que é importante desconstruir, que a Assembleia Municipal reúne porque nós gostamos muito de nos encontrar uns aos outros às terças-feiras. Não. Quer dizer, gosto de encontrar muita gente às terças-feiras, não é isso que está em causa. Mas nós não reunimos para tomar café nem chá. Nós reunimos porque temos, de facto, matéria importante e às vezes até de urgência, para não serem perdidos financiamentos, para não ser... Portanto, há uma série de competências e isso às vezes leva-nos a pensar. E a reorganização administrativa de Lisboa, por exemplo, nesse aspecto, foi um bom exemplo que se criou uma legislação específica para a cidade de Lisboa. Alguns poderão discordar disto, e eu admito que sim, mas nós não podemos tratar de forma igual o que é muito diferente. As competências da cidade de Lisboa são completamente, por tudo, por termos 500 mil de pessoas aqui a viver e a trabalhar, por termos toda uma dinâmica que não existe noutro sítio qualquer. Não é só por ser a capital. A Angélica dizia há bocado uma coisa que é muito importante e que foi um choque que eu tive com a realidade há 20 anos quando fui trabalhar para a Câmara de Lisboa. Apesar de sermos a capital e dizer muitas vezes que aqui é que está o poder, aqui é que estão as decisões, sim, mas nós tínhamos o pior parque escolar do país. Tínhamos o pior parque de centros de saúde do país. Os nossos centros de saúde eram maus. Fez-se uma reabilitação enorme. As nossas escolas eram péssimas. Eu vinha da província, da minha terra. Estava habituado às escolas, com recreios, com condições e por aí fora. Eu encontrei, eu fui trabalhar para a área de educação quando fui para a Câmara. Escolas que trabalhavam, que funcionavam num primeiro esquerdo de um prédio da Baixa, sem recreio. O recreio das crianças era a cozinha da antiga, do antigo apartamento. Quer dizer, e nós achávamos... E, no entanto, estava em Lisboa. Sim, e achava que em Lisboa as condições seriam melhores. Estamos na capital, temos todas as coisas. Não, não é verdade. E o reforço do poder autárquico aí é fundamental. E ainda hoje, temos muitas situações destas. Centros de saúde em prédios de habitação, escolas que não foram construídas de raiz para ser escolas, uma série de problemas que herdamos, força dos tempos e da massificação da cidade, também se percebe que nem sempre podiam ser tomadas as melhores opções, mas que nós temos tentado. E esta porta que temos na Assembleia Municipal aberta aos cidadãos e às pessoas, à participação cívica, é muito, muito importante também para nós nos inteirarmos, porque no dia em que nós vivemos numa realidade à parte, desligada à cidade, então não faz sentido cá andarmos. Sofia, Lisboa, gosta do seu... da sua participação e da forma como os partidos se podem impor, digamos assim, na Assembleia Municipal de Lisboa? Eu acho que é um lugar como qualquer outro para nós discutirmos o que imaginamos para a cidade e para o país, claro, porque, enfim, esta cidade é o sítio onde vivemos e, de facto, estou de acordo com o que disse a Angélica, que nós amamos esta cidade. É uma cidade extraordinária. E cada um, à sua maneira, quer mostrar o que acha que é o melhor, não é? Claro, que é a melhor solução. Claro, eu acho que sim, e acho que se pode fazer isso, e a discussão democrática e civilizada permite que, de facto, se confrontem ideias, mas é importante, às vezes, enfim, opormos aquilo que são... concessões que muitas vezes, enfim, a crítica é dura, não é? Porque nós acusamos os nossos adversários políticos de tomarem opções que muitas vezes não vão defender os interesses dos lisboetas. Isto é assim, não é? Não somos todos amigos no sentido de, quer dizer, damos-nos bem, respeitamos-nos, mas podemos ter, de facto, censura crítica dos nossos adversários e das suas políticas e daquilo que defenderam. Portanto, eu acho que a Assembleia Municipal é um espaço para fazer isto. E já agora respondendo um pouco também à pergunta que fez a Angélica, aqui através deste programa, eu acho, sim, que nós precisamos ainda de fazer muito mais para que os lisboetas conheçam o que se faz na Assembleia Municipal de Lisboa. Eu acho que há muito, enfim, e eu pessoalmente, não é, do meu percurso, não sou uma pessoa que está aliada daquilo que se passa, e mesmo assim, agora que ali estou, percebo a dimensão daquilo que se decide, das discussões, das responsabilidades, e era muito importante que os recursos da Assembleia Municipal não fossem só para que aquele trabalho que ali é feito possa ser desenvolvido, mas que depois aquilo possa chegar às pessoas, e não só numa ideia até passiva de transmissão, mas que as pessoas possam ser elas próprias as criadoras e aquelas que impõem o ritmo e os temas e as preocupações à Assembleia Municipal. Portanto, nós estamos a fazer o serviço da causa pública, não é? E nós temos no Fórum Lisboa, temos feito, exatamente, também essa parte, não é? Um programa que já leva alguns anos e que justamente só fala de e para Lisboa. Estamos de volta com um painel totalmente renovado. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Museu do Fado apresenta Dicionário do Fado. Uma viagem de A a Z pelo universo do Fado. Todos os dias, uma letra, uma história. Dicionário do Fado. De segunda a sexta, às 10h30, 15h15 e 19h30, com Antonieta Lopes da Costa. Museu do Fado. Para ver, sentir e ouvir o Fado. Concertos, exposições, centro de documentação, cursos de guitarra portuguesa e muito mais para descobrir. Venha até ao Museu do Fado, em Alfama, ou visite museudofado.pt. O Museu do Fado, Lisboa Cultura e Agud apresentam a segunda edição do Festival de Guitarra Portuguesa. Nos dias 6 e 7 de março, o Teatro Capitólio, o Teatro Variedades e o Cinema São Jorge acolhem o festival onde a guitarra portuguesa é grande protagonista de concertos, conversas e documentários. Bilhetes à venda na plataforma Ball, no Cinema São Jorge e no Teatro Variedades. A tipografia. trabalho gráfico e publicitário, passando pelo design e produção, decoração de viaturas, espaços comerciais, expositores, cartões, flyers, trabalho comercial, estampagem têxtil, brindes publicitários. Tudo o que possa imaginar será impresso e aplicado por nós com a máxima qualidade e rigor. Visite-nos em Famões ou em atipografia.pt. Contacto 965-193-657. A Tipografia, a experiência de 30 anos. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, nem mais, estamos na segunda parte do Fórum Lisboa. Regressamos. Se só agora está connosco, deixe-se ficar. Temos novos residentes no programa. São Angélique da Teresa, da Iniciativa Liberal, Jorge Nuno Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP e Ricardo Marques, do PS. Esta é a primeira emissão desta nova série. Nesta segunda parte, os residentes do programa já se apresentaram, já falaram das suas expectativas também para este Fórum Lisboa. E agora vamos falar das grandes opções do plano e do orçamento aprovado na Câmara. E, dito isto, Sofia Lisboa, vou começar por si, é para pegarem no que quiserem. A Câmara Municipal aprovou o orçamento para este ano no valor mais alto de sempre, se não estou em erro, não é? Não. Não? Diminuiu. Diminuiu, segundo, ok. Segundo mais alto. Segundo mais alto, muito bem. Ataque por onde quiser. Muito cada bem. Deem foco ao aspecto que quiser. É óbvio que estes temas, quer as grandes opções do plano, quer o orçamento para a Câmara Municipal, são temas a que o Fórum Lisboa voltará com certeza, porque isto tem muito, muito que se lhe diga, mas para já vamos ver de cada um de vós a perspectiva que tem sobre o orçamento. Muito bem. Sim, de facto há uma redução da dotação global face ao ano anterior, mas de qualquer das formas continua a ser um orçamento muito generoso. É um orçamento maior num ano do que muitas câmaras municipais têm num mandato inteiro e, portanto, nós temos de ter isto em conta. Mas depois são 1.345 milhões, não é, de euros. Depois aquilo que é relevante na nossa perspectiva, e daí ser bastante crítica relativamente a este orçamento, é que um orçamento são os recursos da cidade para responder às necessidades e aos problemas dos residentes em Lisboa e de facto este orçamento, apesar de ser muito generoso, não tem um impacto significativo na melhoria das condições de vida dos residentes. Nós temos um corte naquilo que é dedicado à habitação, menos 10 milhões de euros, menos 4,3 milhões de euros para a cultura, menos 7,6 milhões de euros para o setor dos direitos sociais, e tudo isto são alguns exemplos daquilo que de facto é uma política em que pode haver dinheiro para investir, mas as opções, se elas não forem de mudar radicalmente e ter um plano, digamos assim, de emergência para uma série de áreas que estão a passar crises muito importantes, nós não conseguimos resolver a vida das pessoas que vivem na cidade de Lisboa e que vivem, enfim, nós ainda agora foi referido isto, não é? Pode haver esta ideia às vezes de que Lisboa é a capital e que tudo está aqui centralizado e, portanto, que tudo o resto está prejudicado em relação a Lisboa, o resto do país, sim. Mas nós sabemos que a realidade não é essa e, portanto, enfim, nós todas as freguesias temos desigualdades. Aliás, é a cidade no país que tem maior desigualdade entre os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. E depois também pelas próprias dinâmicas da cidade. Também por ser a capital será fácil adivinhar que isso seria previsível, não é? Não sei se é previsível, é fruto daquilo que são as opções políticas na cidade. E nós temos uma cidade que, em vez de decidir resolver os problemas daqueles que são mais fragilizados, enfim, com vítima de uma maior exclusão social, porque também por termos esta cidade que é a capital, também acaba por perder algumas coisas de dinâmicas de comunidade que existem noutras cidades, e aqui estão, as pessoas ficam mais expostas desse ponto de vista, e portanto é preciso que as políticas públicas deem essa resposta para as pessoas poderem viver com qualidade, e isto não é o que se passa nem na habitação, que hoje não é apenas um problema de quem vive em bairros municipais. Já agora a questão dos bairros municipais, não é? Nós temos uma falta de resposta muito grande à degradação dos bairros municipais. Há pessoas que vivem meses em edifícios sem elevador e que não têm capacidade de ir às suas consultas médicas. E que já vem de há muitos anos, já não é? Vem de há muitos anos e não se resolve. E isto não é uma coisa da natureza, não é? Portanto, são políticas públicas que era necessário, e nós termos uma devolução de IRS, por exemplo, continua a manter-se neste orçamento, aprovado, enfim, pelo PSD, essa é uma coisa que Iniciativa Liberal que e que chega o PCP sempre, discorda, não é? Claro, o PS absteve-se, apesar de nem sequer precisar de se abster, mas isto mostra também politicamente... Não quiseram votar contra. Exatamente, e portanto aqui o que nós estamos a falar é de 90 milhões de euros para este ano, e pode chegar a 360 milhões de euros no mandato, e isto é... de facto beneficiar os mais ricos da cidade, que são também os mais ricos do país. Porquê é que vocês dizem isso? Porque os mais ricos são os que ganham, porque a Câmara está a devolver mais a quem paga mais. A quem mais paga, pronto. E vocês acham isso injusto? Todas as pessoas que têm, claro, as pessoas que têm, nós temos milhões de trabalhadores a receber salário mínimo, estas pessoas não vão ser beneficiadas por esta devolução. Não, porque não pagam IRS. Exatamente. E, portanto, o que é que estas pessoas precisavam? Precisavam era que esses 360 milhões fossem visíveis no seu dia-a-dia, na melhoria da Carris, nos bairros municipais, em programas de renda acessível que deveriam ter outro tipo de andamento e que não têm, porque não há interesse em que assim seja. E, portanto, há aqui uma cidade que é feita para os grandes eventos, para o turismo. Nós temos um aumento significativo no turismo neste orçamento, na promoção do turismo, mais 130% da promoção do turismo, apesar de não haver estudo da capacidade turística também prevista, apesar de, enfim, ser uma necessidade e todos estarem de ser acordo. Ser pedido há uma série de anos, exatamente. Sim, que se faça. E, portanto, há aqui uma série de opções que o que faz é com que a as pessoas... são erradas. São erradas porque as pessoas que põem esta cidade a funcionar estão a ser as que ainda conseguem viver aqui, vivem em condições muito difíceis, sempre com a corda ao pescoço, e muitas são empurradas para fora da cidade e vêm aqui servir esta cidade do turismo, que é uma cidade para quem vem ver uma realidade que se vai degradando. E nós pensamos que deveria ser ao contrário, que nós teríamos uma cidade que era melhor para todos se fosse aquela que protege as pessoas que vivem do seu trabalho, se essas pessoas estivessem protegidas no acesso à habitação, à saúde, à educação, à cultura, se a cultura fosse feita através do nosso movimento associativo, das nossas estruturas culturais próprias e não apenas isenções fiscais e apoios para grandes eventos que vêm de fora. Toda esta cidade seria uma cidade que também, ainda por maioria de razão, gostaríamos de visitar e gostaríamos de acolher outros, e portanto aquilo que nos parece é que há uma visão, estratégica toda, completamente ao contrário daquilo que nós defendemos para a cidade de Lisboa, que devia ser uma cidade para os lisboetas e para quem aqui vem viver e trabalhar. Jorge Nuno de Sá, imagino que em relação às políticas para as pessoas, não concordo com esta visão do PCP. E em relação ao IRS, é muito curioso, o PCP tem sempre esta ideia de que é quase como se estivesse a roubar os lisboetas, não é? A devolução do IRS, e no fundo o que se passa é que a Câmara de Lisboa devolve o IRS na medida em que ele é pago, não é? Portanto, sim, devolve 100, sim, a quem pagou 100, devolve não. 50 a quem pagou 50, não é bem assim, mas... Devolve 5%. Devolve 5%, exatamente. Seja, deixa, não, sim, deixa, claro que é 5%, deixa, mas devolve sabe, mais a quem pagou mais, devolve menos a quem pagou menos, não é? Houve aqui uma coisa que me deixou... Sim. Que discordamos em absoluto. Eu penso que não há aqui nenhum magnata à mesa neste debate. Todos nós pagamos IRS. É fruto do nosso trabalho, portanto. Eu não pago IRS porque, infelizmente, sou precária e, portanto, não pago. Gostaria de pagar, se tivesse um contrato de trabalho. Isso vai se resolver no final deste ano, seguramente. Sim. Isso vai se resolver no final deste ano. IRS, exatamente. Mas eu não consigo perceber isto. Quer dizer, vamos cá desmistificar uma coisa. A devolução do IRS... É uma questão de opinião diferente sobre justiça fiscal, não é? Não, é que o IRS, no fundo é isso. O IRS é o imposto sobre o rendimento do trabalho das pessoas. Não é o imposto... Portanto, sobre... é devolvido na medida do trabalho medida das pessoas. Do trabalho das pessoas que se formaram, que trabalham, do esforço do seu trabalho. Portanto, não estamos a falar... Mínimo, não estamos a dizer que se esforça menos por ter um salário mínimo. Não estou a dizer que se esforça menos. Mas também está isento de pagar IRS por causa paga disso, IRS. Não é? Claro, mas portanto, estamos a falar de quem fez, por exemplo, uma carreira académica, trabalha horas extraordinárias e por aí fora, e depois vê o Estado só a sacar do produto do seu trabalho. E é isto que está aqui em causa quando se faz a devolução do IRS. E vamos cá ver uma coisa. Isto fazia sentido. Ou seja, esta conversa de este dinheiro faz-nos falta fazia sentido se nós estivéssemos a falar, por exemplo, do segundo maior orçamento sempre da Câmara de Lisboa. Nós, quando estamos a falar de um orçamento que, apesar de tudo, não só o imposto, e não é só o IRS, é também o IMI, que está nos valores mínimos, a derrama, etc, etc, etc. E acho bem que o Partido Socialista não tenha votado contra. porque é significativo para a cidade, quer em termos de investimento, quer em termos de fixação de população. Porque se a população paga menos impostos, terá tendência também a fixar-se na cidade. E podíamos estar a falar nisto se, ao mesmo tempo, o orçamento tivesse menos investimento, o que não é verdade, porque o orçamento sobe 31% do investimento global do orçamento. Podíamos estar a falar disto se as contas da Câmara estivessem a ficar desequilibradas, o que também não é verdade, porque um dos pilares fundamentais deste orçamento é o equilíbrio, a manutenção do equilíbrio das contas da Câmara Municipal. E também podíamos estar a dizer que isto era dramático se, além daquele investimento que podemos falar necessário às urgências da cidade, que aí podemos discordar quais é que elas são, ainda há investimentos que vão muito para além disso, para a cidade que sonhamos, por exemplo, reabilitar a Tapada das Necessidades. Podemos não considerar que é uma prioridade absoluta, mas está contemplado, são 3 milhões de euros, um projeto que se tem adiado há anos. Quer dizer, reabilitar casas nos bairros para trazer pessoas de novo para os bairros. São 102 agregados familiares no próximo ano que podem voltar aos bairros históricos da cidade. Quer dizer, estamos a falar disto apesar de não subirmos impostos, apesar de baixarmos a carga de impostos às pessoas. Quando falamos das prioridades de investimento, Lisboa do dia-a-dia, higiene urbana, um investimento que é anunciado fundamental, mais 50 viaturas, mais 300 contratados, corresponderá seguramente àquilo que desejamos, que é uma Lisboa mais limpa. Mais de 50% de investimento na segurança. Bombeiros, proteção civil, videovigilância. Mais 51% na educação, que permite novas escolas. Mais 3 novas creches. Quer dizer, estes investimentos são prioritários a uma coisa fundamental, dar condições de vida e criar condições de vida às pessoas. E, apesar de tudo, conseguem-se estes níveis de investimento com equilíbrio orçamental e não massacrando sempre os mesmos que são os que pagam impostos. Esta coisa, isto é uma discussão antiga e aí nunca concordaremos. Não. Esta coisa do dinheiro público não existe. O dinheiro existe dos impostos que são cobrados. Às pessoas. E, portanto, o dinheiro é nosso. O dinheiro decorre do trabalho, dos impostos, do trabalho e do capital. E, portanto, esta coisa do dinheiro público não existe. E se consegue fazer, manter os níveis de investimento até aumentar. Há uma ligeira diminuição, que depois pode ser trabalhada nas percentagens, que tem a ver com a diminuição geral do orçamento. Mas há um aumento significativo de investimento. E há uma manutenção de equilíbrio. A Câmara não está sobreendividada. Aliás, o nível de folga de dívida que possa ser contraída é superior à dívida contratada. Portanto, em termos de. Estamos aos poucos a caminhar para uma situação de equilíbrio financeiro não falsa, como no passado, mas estrutural na Câmara de Lisboa, e que permite níveis de investimento correntes, níveis de investimento audaciosos, como alguns que eu mesmo, e fora daquilo que é a gestão corrente, digamos assim, ao mesmo tempo que não massacrar sempre os mesmos que pagam impostos. Agora parecia que estava a falar pela Iniciativa Liberal, mas nesta parte andamos lá muito próximos. Angelique, em relação a um dos aspectos que me parece que a Sofia falou e que esta Câmara de Carlos Moedas tem um bocado de fama, é em relação à cultura, se apostar em grandes coisas, Tribecas e coisas que são grandes e que vêm de fora, e em detrimento de coisas culturais, enfim, mais da cidade, mais dos bairros, mais de pequenos teatros, mais para outro género de coisas. A Angélica concorda com esta visão ou nem por isso? Bem, relativamente à questão dos grandes eventos, a não ser que se queiram proibir os grandes eventos que sempre se fizeram em Lisboa e que têm história, como o Web Summit, como que já se fazem há alguns anos, não é? Rio já tem mais de 20 anos. E vários festivais que acontecem em Lisboa, a não ser que se queira acabar com isto tudo, para depois esses festivais e esses grandes eventos que trazem pessoas e que trazem recursos, e inclusive em muitos destes eventos até se negocia compensações para a cidade de Lisboa. Portanto, a não ser que se queira acabar com abolir isso, sim. E isto é uma opção política. E, naturalmente, que depois esses eventos vão escolher, naturalmente, outros conselhos, porque não vão deixar de fazer desistir, o que lhes apetece. E, portanto, essa é uma decisão política. A meu ver, isto não faz sentido absolutamente nenhum se nós conseguirmos tirar o maior proveito possível para a cidade de Lisboa. Agora, dizer que não se tem em conta outros eventos ou aspectos até culturais de menor dimensão, bem, aliás... Isso não é justo na sua... O senhor Presidente da Câmara até foi gozado várias vezes por querer um teatro em cada bairro, E essa era uma das bandeiras do anterior mandato. Sim. E para além disso tem havido uma aposta enorme nas marchas populares, que é um marco da cidade de Lisboa. E portanto, eu não concordo todo com essa visão. Eu percebo que até se faça combate político, mas eu também acho que o combate político se deve fazer de forma séria, e portanto não me parece que seja por aí. Até porque o próprio Presidente de Câmara tem sempre trazido a cultura para a chancela dele, para a responsabilidade dele. E, portanto, isto também mostra... Porque lhe dá alguma importância. E eu acho que também mostra o cuidado que Carlos Moedas pretende dar à cultura. E, portanto, agora, neste mandato, Carlos Moedas tem mais um vereador, não é? Exatamente. E tem, portanto, mais... está a um vereador da maioria... e, portanto, tem mais facilidade também a levar a sua água ao moinho do que no anterior mandato, em que tinha uma posição mais... mais complicada, isso. Que se queixou muito, que o impedia de fazer as coisas. Isso, e, naturalmente, portanto... também não quer dizer que ele não vá precisar de, em matérias específicas, se calhar virar-se para um lado e noutras virar-se para o outro. Isso é perfeitamente normal, mas eu acho que, naturalmente, está aqui numa posição ligeiramente mais confortável. Só fazer uma ressalva. Sim. Relativamente àquilo que a Sofia disse há pouco, que referiu mesmo que é preciso proteger quem vive do seu trabalho, e por isso é que a devolução do IRS é importante, porque estamos a proteger quem vive do seu trabalho. É uma visão oposta, de facto. Foi sempre um tema aqui em que o PCP se... Mas é muito importante deixar esta clarificação, que é outros. Quem paga o salário mínimo e devia-se receber mais em Portugal, os salários são baixos, não é isso que está em causa. Quem paga o salário mínimo está isento de pagar IRS. Portanto, não entra nesta conta. Exatamente. Claro. Portanto, é muito importante deixar esta clarificação, porque há pessoas que dizem assim: ah, mas eu não pago, mas eu também não tenho direito. Naturalmente que não tem direito, porque não paga. Pois. Porque senão, naturalmente que teria. Só acrescentar aqui um ponto, que é uma obra estruturante que eu queria destacar, porque está debaixo de terra e, portanto, ninguém lhe liga a o plano de drenagem, nenhuma, o plano geral de drenagem. Que é o plano geral de drenagem de Lisboa, que eu espero que nos venha a safar de muitos problemas no futuro. É uma obra que está a ser feita, que ninguém vê, a não ser as zonas de estaleiro. Uma obra muito grande, que no princípio o Carlos Moedas disse que não dava votos e que ninguém fez e que já se devia ter feito há 20 anos e que exatamente. Vai pedir cheias na cidade de Lisboa. Exatamente. Ou parte seja, já está concluída, em algumas não é? Zonas. Sim, não, parte já está concluída, não é? Vai melhorar, ou seja, mas vamos ter aqui um plano de resiliência às cheias. Sim, nós construímos em cima de ribeiras e, portanto, é muito complicado, mesmo com planos de drenagem, evitar a água. E eu, no anterior mandato, tive a oportunidade de ver... de ir ver a obra, e é impressionante ver, porque às vezes estamos sempre a falar mal das sim, coisas que sim, nós fazemos, sim. Mas nunca valorizamos as coisas boas que fazemos, e este é um exemplo de uma obra absolutamente inacreditável, que é um caso de estudo, inclusive a nível internacional, em que debaixo de terra está a ser construído uma central de produção de energia com a água de escoamento, água que nos potencial. Vai permitir poupar imensa uma fatura de energia da Etar de Alcântara, que é uma coisa, vai ser uma coisa abismal. E portanto, assim como é muito importante e o reaproveitamento da água, bacias de contenção, enfim. Quando é que está pronto? Daqui a dois anos, não é? Há uma parte que fica pronta este ano, que sim. É a parte do Chelas Beato, está mais sim. Ligeiramente está atrasado. Está mais atrasada, até porque houve aqui, teve que haver aqui questões arqueológicas, em Lisboa faz-se um buraco e encontra-se um vestígio. Sim, exatamente, sim. Mas é uma obra absolutamente incrível. Importante que queria destacar aqui. E que eu queria mesmo destacar, porque às vezes estamos sempre a tentar resolver as coisas do dia a dia e esquecemos das coisas. Está a ver como eu estou bem tão comportado, deve estar a gente dizer como é que é possível. É verdade. Está calado há tanto tempo. Muito ele. Bem comportado. Eu tenho que lhe dizer uma coisa. A gente pode estar aqui com números e os números são o que são, e este orçamento é claramente um orçamento que diminui aquilo que é o valor do orçamento e diminui em algumas áreas. A discussão do IRS é uma discussão meramente, eu diria, mais filosófica que outra coisa, porque aquilo que é importante, no final de contas, no orçamento municipal e nas grandes opções do plano, é quais são essas grandes opções do plano. E é muito claro, três ou quatro linhas sobre este orçamento. Mas esta questão da devolução do IRS é uma opção política de Carlos Moedas, não é? Nós temos vários temas que ficam bem no limiar e bem naquela linha, como se fazia de fora de jogo, entre aquilo que é uma governação de esquerda ou de direita, ou de centro-esquerda ou de centro-direita. Esta é uma delas. Outro tema é se as habitações municipais devem ou não, ao final de duas ou três gerações, poder ser adquiridas pelo quem lá vive. Há várias discussões que são muito mais até de um foro pessoal e de sensibilidade pessoal. Eu, como Presidente Junto, eu posso lhe contar, no bairro municipal que tenho em Benfica, de da quantidade de famílias que vivem há 80 anos naquilo que é o bairro municipal mais antigo da Península Ibérica, da Boa Vista, e que o sonho deles é comprar a casa em que habitam há 4, 5 ou 6 gerações. Então não é um debate simples do termos meramente enfeudados nos nossos princípios de esquerda ou de direita. Há, de facto, no é preciso... mandato, o PS não permitiu que se vendesse. Não? Certo, portanto, o que eu estou a dizer é que há temas em que é preciso nós sairmos um bocadinho, mas também é verdade que com uma crise habitacional em Lisboa, de pauperar património público, claro, municipal, sim, também não estaremos a dar um contributo positivo para a resposta pública. E é assim, e a priori a minha pergunta, quando se vai, só para fazer aqui um parênteses por causa do património, sim, municipal, quando se vai para uma casa municipal é porque se tem necessidade, claro, financeira de ir, então a seguir os meus filhos, os meus netos têm direito a ficar com essa casa? Porquê? Pronto, e portanto este é um tema, há temas... Se eles tiverem uma vida melhor que eu e conseguirem superar, claro, aquilo que foram as minhas dificuldades... quando fui porque para esse bairro, porque não se já tem essa capacidade de procurar outro e libertar eterno, a casa, claro. Há de eterno essa, aliás, possibilidade, não é? Os projetos de renda acessível, inclusive na que a minha própria junta faz com muito orgulho, têm esse princípio. Ao final de 15 anos os contratos têm que ser reavaliados se é pertinente ou não aquela família ainda continuar ou abrir o espaço a outra para família outra, que já adquiriu a resiliência para poder ela própria procurar por outros meios. Mas a verdade é que quando nós debatemos as grandes opções do plano e aquilo que é as variações, aquilo que sentimos neste orçamento, isto tem que ser muito claros, é... Com a ausência de PRR no financiamento da habitação, há uma diminuição na casa dos 70 milhões daquilo que é o investimento na habitação com dinheiros próprios do município, isso é claro, está lá, são 68 milhões, não estou enganado, 66 milhões. A própria Gebalis tem uma diminuição de 18 milhões de euros no seu orçamento e, portanto, inferior àquilo que era o último orçamento municipal sem dinheiros PRR para a habitação. Portanto, isto é claro, se formos comparar o último orçamento de Fernando Medina com este orçamento, vemos que há uma diminuição com dinheiros próprios do município naquilo que é o investimento na habitação. Portanto, este é um primeiro ponto que não vale a pena, está lá, é claro, como água, houve aqui uns anos de investimento brutal alicerçado em PRR, eu sou suspeito, também fiz o mesmo com a Junta de Benfica, e portanto, no ano passado tinha 60 milhões de orçamento, agora tenho 31, está a acabar o ciclo de PRR, e portanto, a Junta de Benfica, infelizmente, não tem capitais próprios para poder fazer, sem o recurso a PRR, o investimento na habitação que gostaríamos. Temos uma segunda linha, para mim, que parece fundamental. Uma cidade que perde 70 mil moradores no espaço de uma década, que tem uma ligeira recuperação nos últimos dois anos, mas muito alicerçado, ainda não dá para avaliarmos se os moradores têm vindo nos últimos dois anos, especialmente de França, de Itália, uma grande comunidade italiana a consolidar-se em Lisboa, se é de forma permanente. Mas é verdade, mas temos uma perda que ronda aos 70 mil moradores. Portanto, a questão da habitação é uma questão permanente que hoje afeta Lisboa. Eu tenho em Benfica um centro de saúde com médicos e enfermeiros, não abro porque não tem assistentes administrativos. Temos em Benfica metade da esquadra com 50% de efetivo, porque quem não consegue dormir na esquadra não consegue pagar uma casa. Portanto, há problemas profundos na cidade, na qual a questão habitacional, não só de quem quer cá viver e continuar a viver, mas também daquilo que a cidade precisa para funcionar. Porque hoje em dia temos restaurantes que não abrem à noite porque não têm funcionários, temos lojas que fecham porque não têm repositores de logística. Isto é a história do nosso dia-a-dia. Eu estou a receber pedidos de comerciantes em Benfica desesperados a saber se a gente tem uma bolsa de emprego. Portanto, há temas que são 4 ou 5. Primeiro, a questão da habitação. E a estratégia municipal, que tem tido investimento, tem invariavelmente investido naquilo que é património municipal que necessitava de reabilitação. Percebe-se? É fundamental, é o património que está de pau-parado, mas não sentimos naquilo que é aquisição de novos terrenos para construção, aquisição a privados para colocação no mercado habitacional público, construção de forma dispersa pela cidade. Temos os projetos de renda acessível do Restelo, o de Benfica, o investimento também do governo que estava previsto para a Quinta da Baldaia ou, por exemplo, para os terrenos da Quinta da Alfarrobeira. Só nesta zona, que estou-lhe a falar de 1,5 km² entre Benfica e São Domingos de Benfica, estamos a falar de 1.600 apartamentos, ou por vontade da Câmara Municipal, que não os avançou, ou do governo, que ficaram parados. 1.600, estamos a falar de mais de 4 mil cidadãos. Com as tipologias que estavam previstas de T4, T3, pronto. E, portanto, mas isso há quantos anos é que está parado? Estavam lançados, olha, tive o privilégio de ir acompanhar o lançamento da Quinta da Baldaia, portanto ficou parado porque deixaram-se os valores de PRR. Está agora, sim, a tentar mas ser lançamentos, renegociado, lançamentos, a gente conhece como muitos. É que é, não é? Outro tema tem a ver com as funções sociais do município, anunciados ainda no último mandato como uma grande bandeira do Presidente Carlos Moedas, na sequência do que também vinha, diga-se passagem, do Presidente Fernando Medina. Os centros de saúde, os centros intergeracionais. Já cá está há sete temporadas, portanto já de anúncios. E vocês tiveram muitos anos também. E é por isso que eu lhe estou a dizer, mas a verdade é que nós tínhamos contratualizados a abertura, a construção e a abertura de 5 centros intergeracionais, nasceu zero. tínhamos contratualizados a abertura de centros de saúde, é verdade, foram feitos aqueles, mas não foram lançados os novos. Neste orçamento não há um único dos centros de saúde. Há 5 escolas a ser intervencionadas neste mandato, quando estão identificadas mais de 30 escolas com urgência premente de intervenção. Portanto, estas são as opções do orçamento, porque nós temos um conjunto de questões identificadas, avaliadas, e aquilo que sentimos neste orçamento, e que eu sinto quando olho para ele, é um distanciamento daquilo que deviam ser as emergências da ação do município, para aquilo que são as funções sociais municipais. Só para terminar, mesmo, que é a última nota que tenho aqui, parênteses, e aqui sou suspeito, com relação com as freguesias. A cidade de Lisboa foi na última década construída numa premissa da reforma administrativa da cidade de Lisboa. Portanto, somos um barco que vai a meio da viagem, e lá tivemos que tirar o comandante a meio da viagem, vem um helicóptero, depois um novo comandante, e o novo comandante, pelos vistos, não concorda com a metodologia do motor que temos instalado no barco. Mas a verdade é que a cidade foi pensada assim. As funções operacionais foram retiradas do município e passadas para as freguesias, numa premissa de aperfeiçoamento, de delegação de competências. Por exemplo, em relação ao lixo, uma premissa que funcionou muito mal. Eu não sei se funcionou muito mal, porque também não funcionava bem antes. Funcionou agora, muito António, mal, Ricardo, eu tenho que lhe dizer. Funcionou muito mal. Câmara dividir. É um tema para um programa inteiro. É um tema para outro programa. Deixa-me só dizer que também tem que dizer. Câmara dividir a limpeza do lixo com as juntas de freguesia. Mas é que isso não dá, obviamente, as Mas é que não foi dividido. Tudo foi competências partilhadas. Deixa-me dizer um bocado, António. Mas é que não foi dividido a competência. Foi dividido. Não, deixa-me dizer, não foi. Deixa-me só. A competência é do município. Eu posso lhe dizer porque acompanhei. Em 2018 fomos uma chamados... parte é do município, outra parte é das juntas, certo? A parte que é das juntas é muito simples. E você não vê essas queixas nas redes sociais. Não vê de varredura, não vê qual de deservagem. Mas isso não é das juntas de freguesia, Jorge. Qual o quê, não é, não é. Ricardo, vamos esse lá. Tema vamos fazer mas, falar de outra senhora, vez. Você, vamos sim, senhora. Não é. Mas você tem que ser não aqui. É, não é, não é. Há queixas de todos os lados do lixo. Mas a competência é do município de recolha de lixo na cidade de Lisboa, é integralmente do município. Em 2018, a Câmara pediu às freguesias, e isto temos atenção aqui à história do passado do tempo. E em 2018 pediu assim, vou ser muito tem rápido. Tem uns segundos, porque uns já segundos. Não vamos ouvir o fato. Tá vai, então, mas eu vou-me calar mesmo. Pediram assim às juntas, assim, venham-nos ajudar, porque nós não conseguimos. Pronto, Ricardo. Trazemos isto no outro bem. Tema. Traremos o tema do lixo que já veio aqui, que foi recorrente. Competências partilhadas. Sim, muito obrigada aos quatro. Sofia Lisboa, Jorge Nunes Sá, Angélica da Teresa e Ricardo Marques. Estamos de volta daqui a uma semana. O Fado, hoje sou eu a escolher. Vamos ouvir Memória com Rosalia e Carminho. Obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso Fado. Uma excelente semana a todos. Ainda te lembras de mim? Ainda sabes de onde eu vi? Que sou esta que aqui estou? Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. E ainda sabes quem sou? Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci, amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim.